Ανάσεμι, εντάξει. Ao 01 08, boa. Sim, nível 350, via perímetro 58. Decolada 10, curva esquerda, no sentido da saída Pucca, transição Aracaju. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5176 no transponder, só um minutinho para o cotejamento. Alugou no 270 para o táxi, PB 132, com 3 horas e 30, o pé no galeão. Bruno 270, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, com ajuste no 0 no 4, um bom voo. Via Índia Alfa, lá com a torre, obrigado, um ótimo dia, bom domingo. Webjet 3728, proteja. Correto, no 09, chama pronto para o estudante de treinamento, 5728 da web. Gol 270, ponte para 00, pronto. Autorizado ali, decolado, gol no 270, 1 centena com 1-12. Alinhado e decolado, pista no 0, ponto 270. Autorizado, táxi, Alfa Vida Gillette, chama ingresso para decolagem. Formação November confere, autorizado em Elos, nível 160. Decola da 10 com curva direita, no sentido da saída da El, Leda e após direto destino. Controle em 120, decimal 8, E aciona 5177 no transponder. Portão 1, chama pronto para o feedback de estacionamento, é o 4463. Número 270 ao 05, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom domingo. Autorizado, reporta táxi, César 4463. Adolfo Vitor Juliette, reporte alinhado e pronto. Boa tarde, ao Felipe 4, te dar informação óbita. Quem chamou o solo para a cópia? É o Trip 5486. O Trip 5486, só está em cópia para Lençóis, prepare a Momo. Aguardando, vai preparar a Momo, 486, graças. Autorizado decolagem da 17090 com 14 nós, Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, ao Zuno 4, decolado, reporte cruzamento do campo. Reporta cruzamento do campo, Alfa Victor Juliette. Se preferir, o Alfa Vitor Juliette reporta. Fazer agora, é passar pra entrar aero. Pra cruzar 28 lá, se preferir pelo litoral. Ou então cruza na vertical, como preferir. Vai cruzar na vertical de imediato o Alfa Vitor Juliette. Sim. No 3, um bom voo. O TRIP 5486, pronto, cópia. Afirmo, 5486. Autorizado Lençóis, nível 200. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, e após direto Lençóis. O controle em 120.8 e aciona 5410 nos responders. Exato, campara Lençóis, nível 200, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Momo, após direto. Frequência de controle no 208 e o trip bonde é 5410. Trip 5486, fazendo uma remota 13. Correto, remota 13, chama pronto para o espectacionamento, trip 5486. Semana pronta, se tiver chamada 5486. Autorizado prosseguir via litoral com controle 120.8, Alfa Vitor Juliette. Chamou pronto, confirmando? Sou instalador Olímpia Novender Alfa na rotatória, comprou o campo em vista. Índia Novender Alfa informa o final de 4 milhas 17. Afirmar 4 milhas na 17. Boa tarde, Azul 4076, 2 milhas do externo. Azul 4076, continua a aproximação para o C10, aguarde pista livre. Guarda, aguarde pista livre. O Azul 4463 tem livre decolagem em pista 10. Vai detectar um tráfego à sua esquerda, 1 mil pés, afastando na linha do litoral, sem interferir com o seu eixo de decolagem. O vento é de 110 graus com 14 nós. O 09 autorizado, reporta táxi. Está autorizado, 110 graus com 14 nós. Reporta, 0076. 4463, decolou os 19, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. November Alpha tem livre pouso na 17. Vento 110 graus com 1 a 12. Gente, Índia November Alpha. Tudo autorizado, Índia November Alpha. Azul 40760, direita 121, decimal 9. 219, direita 0,7. Azul 4076, boa tarde, táxi B, Alfa, reportando seu táxi 2, Juliette, para o ingresso. Alfa, reportando Juliette, 4076. Azul 4076, agilizando na medida do possível, Juliette 03 é o portão. Juliette 03, Azul 4076, agilizando. Taxi Web 5728, 166 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. Objeto 5728, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre 118, decimal meia, dúzia, o agente 0013. Apenas atentando ao Embraer da Azul, em direção agora a Juliette, vai parquear até o 03, ok? Atento ao Embraer da Azul, via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18,5, web 5728, então contra a base da volta. November Alpha. Torre Bondil, S722.0 pronto. Web 5728 autorizada, linha de decolar pista 10, 110 com 14 nós. A linha de decolar, cabeceira 10, Batão Kilo, Quebec, Serra, pronto, cópia, Barra Grande. Autorizado, Barra Grande, o número PES, decolagem da 197, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1.20.8, a torre em 1.18.6, dúzia, e aciona o padrão 0123. Confirmando, PAD 5. Seguinte, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1.18.6, dúzia, o ajuste no 0.3, um bom voo. Solo 5.4.5, remoto no 3, autorizado, reporta táxi, o ajuste agora no 0.3, no 3.5.4.6. Ajuste no 0.3, vai reportar para o táxi, 5.4.6. Salvador, Web 6741 para cópia. Web 6741, Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.20.8 e aciona 5415 nos respondentes. Sim, autorizado Guarulhos 340. Correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento, 6741 na web. Chamará, 6741. Salvador Cordial, boa tarde, objeto 6723, baixou, checou, final da 10. Autorizado pouso, pista 10090 com 10 nós, 6723 da web. Confirma, 1013? 1013, afirmativo.